para o meu amor passar. Nessa rua, nessa rua tem um bosque que se chama solidão. Dentro dele mora um anjo que roubou meu coração. Se eu roubei seu coração, é porque te quero bem. Se eu roubei seu coração, é porque tu roubaste o meu também. Porque tu roubaste o meu.